Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita, pela Vera Castanho, de São Pedro, pelo Wagner Fluidra, de São José do Rio Preto, pelo doutor Arnaldo Bueno, de Niterói, e pela Silvia Meirelles, de Indaial, Santa Catarina. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo, 28 de junho de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro, e com essa linda imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, é com muita satisfação que nós iniciamos mais um programa Visão Espírita. Realmente, Geraldo, você tem razão, um domingo muito bonito, friozinho, né? Mas nós estamos aqui para iniciar mais um programa e pedimos a Deus que nós possamos ser intuídos e possamos levar ao nosso público a melhor informação, da melhor forma como a doutrina se nos apresenta. Um bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo e Luiz. Bom dia a todos nossos ouvintes. Estamos já em mais de 30 pessoas conosco. Eu não sei se todo mundo necessariamente saiu da cama, porque hoje dá para nos ouvir pelo celular, né? Consegue lá, embaixo do cobertor, continua nos ouvindo, continua nos vendo. Porque hoje está uma manhã daquelas gostosas do nosso inverno piracicabano e regional aqui, né, Geraldo? Sim, você vai ter que tirar uma foto do Parque dos Ipês para a gente mostrar para todo mundo, tá, Geraldo? Porque é muito você bonito. Fica falando da imagem do Parque dos Ipês e todo mundo fica assim imaginando, né? Como será que esse Parque dos Ipês, né? Vamos todo mundo ter que ir para conhecer o Parque dos Ipês, Geraldo? Sem dúvida, é uma bela imagem, é um parque muito bonito, muito bem cuidado. E nós temos a honra de a nossa sala aqui dar de cara com o Parque dos Ipês, né? Então é muito bom. Muito bem, meus amigos, como sempre fazemos, antes de nós entrarmos no livro principal, que é o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a gente sempre faz uma leitura de um livro que é o Vinha de Luz, um livro escrito pelo Emmanuel, Espírito, utilizando a mediunidade do Chico Xavier. E hoje eu selecionei o capítulo 161, denominado Cristãos. E Emmanuel seleciona uma frase de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, quando ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Emmanuel, com toda a sua experiência, ele refletiu sobre essa frase e escreveu o seguinte: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Luiz. Essa lição, Geraldo, ela nos lembra a história das religiões, né? Quando a gente, nós espíritas que temos o contato com o espírito, com o cristianismo inicial, nós que temos a história nos contando sobre o cristianismo dos anos 300 em diante, nós vimos que o cristianismo nascente falava de uma coisa em que o cristianismo dos anos 300 não praticava. O cristianismo, a partir dos anos 300, se assemelhou perfeitamente com aqueles escribas e fariseus do judaísmo. E aí nós começamos a pensar, poderíamos também fazer a mesma coisa com o espiritismo. Nós precisamos raciocinar sobre isso, sobre as transformações que as religiões procedem ao longo do seu percurso histórico. Então, nós vimos que o cristianismo se transformou no judaísmo antigo. E o espiritismo veio justamente para reviver esse cristianismo original. E se nós começarmos a trabalhar no intuito de buscar prosélitos, manter os nossos centros cheios, como foi o intuito do cristianismo dos anos 300, nós podemos cair na mesma esparrela. Então, temos que estar muito atentos com relação a isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito comum acontecer esse acontecimento com qualquer movimento religioso. E nós precisamos estar atentos com relação a esse movimento. Tomar muito cuidado com as novidades, tomar muito cuidado com aquele anseio de mudanças, de modernização, que na realidade nada mais fazem do que tirar aquela transformação individual para montar aquele formalismo que fica muito mais fácil para todo mundo. É isso que eu penso. É exatamente, por isso que a gente, na abertura do nosso programa, a gente disse que o programa tem que ser rigorosamente embasado na codificação de Allan Kardec, exatamente para evitar essas invencionices, né? Allan. Geraldo, meu amigo, quando você estava lendo esse texto, como a gente sempre costuma falar, como Emmanuel, ele sabe utilizar das palavras, porque não é só usar as palavras, mas é usar as palavras e passar a ideia de forma clara, né? Muitas vezes a gente tenta usar as palavras, mas a gente não é tão claro quanto Emmanuel consegue ser, né? Emmanuel é de uma clareza na sua fala que nos abre a mente por uma reflexão mais profunda. Quando você estava lendo, eu achei interessante, como a gente sempre comenta também, que o título é Cristãos, né? Então, como o Luiz bem falou, é um alerta para a gente não cair num padrão não tão apropriado assim. Só adotar o nome cristão, mas de verdade não sermos cristãos, né, Luiz? Não vale. Então, eu lembrei, eu trouxe uma discussão que é filosófica, que vem lá da filosofia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque até a Segunda Guerra Mundial acreditava-se, ou pelo menos não tinha grandes defesas, para a ideia de mal. O mal era algo que existia, como um diabo que pratica o mal e um Deus que pratica o bem. Então, era como se aquele mal nunca fosse original do homem, sempre fosse original de algo com forças além do homem, exterior ao homem. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, após as pessoas perceberem a maldade que o ser humano poderia praticar, né, morreram mais de... Só judeus foram mais de 50 milhões de judeus, e por aí vai. Assim, foi um número tão gigantesco, né, de maldade praticada pelo homem, que a partir daí a filosofia começa a discutir a questão do mal. E eu gosto particularmente de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Essa filósofa, ela era judia, e ela foi assistir o julgamento de Eichmann. Eichmann era um general nazista responsável pelo transporte dos prisioneiros aos campos de concentração. E no julgamento do Eichmann, ele fala que ele não tinha feito mal algum. Ele ia à igreja todos os domingos com a família, ele jantava com a família todos os dias, ele era um cumpridor dos deveres dele, ele executava muito bem o seu trabalho, tanto é que ele foi promovido muitas vezes dentro do exército alemão. E chegou a ter uma função que era uma função muito importante para ele, né? Que era aquela função que o destacava dentro do exército alemão. Então ele não se via praticando o mal, né? Ele se via cumprindo o dever. Então a gente tem que... Por que que eu lembrei disso? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se fala cristão, cumpridor dos deveres. Nós não temos que cumprir deveres cristãos. Não é essa a mensagem. O recado de Emmanuel não é assim. Não cumpra dever cristão. Você não precisa ir na igreja toda semana. Você não precisa só pagar os seus impostos. Você não precisa só fazer o que as pessoas acham que você deve fazer. Não é por isso que você é cristão. Você é cristão para fazer a diferença. Você é cristão para fazer a autotransformação, para levar esse comportamento transformado para a sociedade. Você não é cristão para usar uma etiqueta, um rótulo de cristão. Você é cristão para vivenciar o cristianismo no seu conjunto de comportamentos diários. Então você tem que ser cristão na sua família, ser cristão no seu trabalho, ser cristão motorista de trânsito, ser cristão em todo lugar. A chamada de Emmanuel está falando assim: não seja mais um cristão cumpridor de dever. Não é dever que nós temos que cumprir. Nós temos que nos transformar com os exemplos do cristianismo. A transformação, ela tem que vir de dentro para fora. Não é me encher de um verniz de cristão, me encher de um comportamento socialmente aceito, que eu vou me falar cristão. Eu só vou me falar cristão quando eu fazer de todas as minhas atitudes, seja onde eu estiver, uma atitude linkada a levar o amor a todas as criaturas. Então, é um alerta importante de Emmanuel e que eu quis contribuir com essa visão filosófica para a gente ampliar um pouco essa alegoria que Emmanuel nos traz, Geraldo. Então, é muito interessante essa palavra de vocês dois. Inclusive no texto, Alain, o Emmanuel fala, quando Jesus veio trazer essa ideia do reino dos céus, do reino de Deus, ele trouxe um novo padrão. E esse padrão não estava nas atitudes exteriores, estava naquilo que nós sentimos e fazemos pelo próximo e por nós mesmos também. O nosso crescimento espiritual, o nosso entendimento. E eu acredito que tudo isso só dá certo se nós utilizarmos o sentimento. Como disse Cora Coralina, nada tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, muito bem, começamos muito bem, nessa atmosfera muito alegre e cristã. E agora a gente pode começar o estudo do livro Céu e Inferno, que é um... Eu sempre gosto de falar a todos que nos ouvem que o Céu e Inferno é um livro publicado, veio a público no ano de 1865, em Paris, e ele traz várias comunicações de espíritos desencarnados pela psicofonia, pela psicografia, com relatos interessantes e que nos fazem entender e avaliar como funciona a justiça divina segundo o Espiritismo. Muito bem, na parte de hoje nós vamos falar sobre essa parte segundo o capítulo 7, segunda parte, capítulo 7, que fala a rainha de Oude. E essa rainha, ela se manifesta numa médium, e Kardec está presente, e ela se mostra muito insatisfeita, muito entristecida, por, após o desencarne, os espíritos que lhe acompanham não a tratarem como rainha. Ela não via um comportamento daqueles que estavam ao seu lado, naquele aspecto de cuidados excessivos, uma certa bajulação, aqueles aparatos da vida terrena, porque ela era uma rainha e ela estava chateada pela maneira como as pessoas se dirigiam a ela. Então, baseado nesse contexto da insatisfação dela e depois da morte, ela ainda se sentir rainha, é que eu escrevi essa introdução e depois eu passo as perguntas ao Luiz e ao Alan. Que ao passar pela vida terrena, a gente tem que tomar um cuidado se nós somos ou se nós estamos. Porque muitas vezes, um título que nós adquirimos aqui, ou um contexto em que nós estamos inseridos, nós acreditamos que aquilo nos pertence. Então eu escrevi assim, ao passar pela vida terrena, tão viva e tão vibrante, em geral nós somos induzidos a acreditar nos valores e títulos dessa existência transitória. Se o nosso olhar se restringir a esta vida, deixaremos de ver o todo, a vida imortal do espírito e a universalidade do cosmos. Diante da ciência tão pujante, desbravando o espaço sideral, não se deve mais desconhecer os avanços da física e da astronomia como ferramentas indispensáveis para compreender os valores da vida. Então, feita essa pequena consideração, eu pergunto ao Luiz, considerando esse contexto da rainha, e essa rainha ela se via muito perturbada no pós-morte por não estar sendo respeitada como rainha. Eu digo, Luiz, a perturbação que os espíritos apresentam durante e depois da morte são exclusivamente decorrentes do processo biológico da morte ou também dependem do status moral e psíquico daqueles que desencarnam? Geraldo, você veja que o André Luiz, ele apresenta um caso bem semelhante e não é de uma só pessoa, é de um homem e de uma mulher. Eu não lembro qual é a obra, não sei se é entre o céu e a Terra e o Céu. Ele mostra um casal, né, uma dupla, que estava na espiritualidade, num tipo assim de uma casa, né, de repouso, e eles estavam sentados na varanda. E eles, depois de 2 anos de estarem no plano espiritual, a conversa deles girava assim: olha, às vezes eu estranho, parece que tem alguma coisa diferente. Eles ainda mantinham a ilusão de que estavam vivos. Então, isso que você fala da perturbação, na realidade, essa perturbação ocorre quando muda, quando a pessoa percebe a mudança. Mas no caso dessa rainha, você observa que, inclusive, você leu aí ou falou perturbação, mas não teve perturbação nenhuma. Ela continua a mesma coisa. Então, você veja quanta informação que nos dão nesse pequeno caso desse livro. Sempre. Primeiro, ninguém lá no plano espiritual chegou para ela e disse assim: olha, você não é mais rainha, não. Esse barato já acabou, né? Você vê que ela foi para um lugar, provavelmente de espíritos mais elevados, e que, como lá no nosso lar, eles respeitavam aquela sensação que a pessoa tinha. Então, nós, duas passagens que nós já tocamos nesse programa e que mostram que não tem caminho, as pessoas têm que ler. As pessoas têm que mergulhar na doutrina dos espíritos. Elas não podem ficar só nesse modo de escutar palestra, ver vídeo. Elas precisam estudar. Os espíritos, eu chuto, é uma estimativa minha própria, eles já nos mandaram mais de 40 mil obras, tranquilamente 40 mil títulos, já produziram filmes para a gente conhecer o que é o mundo espiritual. Porque sem esse conhecimento, a gente não se toca. Essa tua pergunta, ser ou estar, ela é consequente para alguém que tem a informação. Quem não tem informação vai sempre achar que é o ser. Então, as pessoas têm que estudar a doutrina espírita. Não tem mágica. Não tem mágica, não existe mágica. O nosso trabalho, na realidade, é despertar na pessoa um interesse para entrar no mundo que nós já conhecemos. Não quer dizer que nós três sejamos espíritos que já alcançamos um nível de evolução. Nós temos o conhecimento. Cabe a nós agora, individualmente, adentrar a esse ser, que é uma prática individual. Agora, nós temos tudo para entrar, porque nós conhecemos. A gente, sem sombra de dúvida, vai ser muito mais cobrado se a gente não ser, porque nós temos discernimento. E esse discernimento nós adquirimos através da leitura. E as pessoas têm que fazer a mesma coisa, não tem milagre. Esse trabalho de palestra, esse trabalho de rádio, é único e exclusivamente fazer uma mostragem para a pessoa, dizer assim: olha, existe isso, está lá nos livros. A gente faz assim uns flashes para que as pessoas se interessem. Senão, nós vamos cair nessa esparrela, chegar no mundo espiritual e não ter a consciência que a coisa não é exatamente assim. E a gente nem sabe quanto tempo essa rainha vai viver nessa ilusão. É isso aí, Geraldo. Eu costumo dizer que Kardec quase sempre é um grande desconhecido dentro dos centros espíritas. É fundamental, como você disse, a leitura, o estudo das obras básicas de Kardec. Mas eu aproveito essa sua resposta, Luiz, para emendar uma pergunta agora ao Alain. Feita essa consideração, Alain, que o Luiz fez, muito boa, nós sabemos que as milhares de comunicações de espíritos que já desencarnaram, nos dão conta da grandiosidade e da magnitude da vida espiritual. Isso posto, por que a maioria ainda sofre com saudades da vida terrena, Alain? Ah, Geraldo, é uma pergunta assim importante, viu, meu amigo? O que acontece? Quando a gente está encarnado, nós criamos laços afetivos. Por exemplo, está aqui a Gabriela Rabelo, a neta do Luiz, mandando um monte de beijo para ele, falando que está adorando o programa. É um laço afetivo que é indissolúvel para o espírito, né? É um laço que não tem como dissolver com rapidez, certo? Então, quando a gente desencarna, que perde a oportunidade de continuar convivendo com aqueles que a gente estava reencarnado, nós temos dois pensamentos. Um, o pensamento de culpa por não ter aproveitado plenamente aquela convivência, não ter feito o esforço de viver da melhor forma possível ao lado daquela pessoa e ter que aguardar agora uma nova reencarnação para se organizar nessa convivência com essa pessoa. Ou a gente amou essa pessoa e foi amado por essa pessoa e por um curto espaço de tempo, mas por um longo espaço de tempo, por uma encarnação, muitas vezes ficamos distantes daí 10, 15, 20 anos com a morte de um ou outro que nós, então, vamos sentir. Se nós passarmos a entender que somos um espírito imortal, temporariamente num corpo físico, olha só, somos um espírito imortal, temporariamente num corpo físico, o que que vai acontecer? A minha jornada de espírito imortal, ela exige de mim que eu viva da melhor forma possível com aqueles que estão ao meu lado, não criando com eles laços de apego, mas ao contrário, laços de amor. Porque se eu me apego, eu perco, eu vou perder, né? Eu me apeguei àquela pessoa, eu preciso daquela pessoa, eu não vivo sem aquela pessoa. A hora que a pessoa morre, eu perdi aquilo. E vai me faltar chão, vai me faltar apoio, vai me faltar... Tanto é que a gente pega muitos casais que se amaram muito. A gente viu aquele casal que se amou durante a vida, viveu uma cumplicidade muito grande. Um desencarna, dali a pouquinho, um mês, nem isso, o outro desencarna, né? E normalmente é tanto apego que um tem com o outro que vai atrás, até, sabe, abandona os cuidados do corpo para poder seguir a jornada atrás daquele. Então, a diferença é desenvolver laços de amor com as pessoas, desenvolver laços de afeto verdadeiro. Vai dar saudade? Sim, vai. Mas é aquela saudade de uma pessoa que você gosta muito, que foi fazer um curso lá na Rússia, né, para colocar bem longe, e vai levar 5 anos para você vê-lo outra vez. Você sabe que ele está fazendo o que é importante para ele, que ele gostaria de fazer, ele está num curso que ele está aprendendo muitas coisas, e você só vai vê-lo quando acabar o curso, 5 anos depois. Só que é uma saudade feliz pela escolha que ele fez e está lá estudando. Não é uma saudade triste, porque você não mais vai ter chance de vê-lo. Então você ama e deixa livre. Você ama e deixa solto. Então você desencarnou, chegando no plano espiritual. Se você está desesperado de saudade, quer dizer que não era tanto amor assim. Era mais apego e necessidade daquela pessoa do lado. Então a gente tem que transformar esses comportamentos. E se a gente sentir peso, não saudade, mas dor da ausência, por exemplo, quando você chega naqueles velórios, a pessoa que mais está berrando ali de desespero, não um choro natural, mas a pessoa que está desesperada é a pessoa que percebeu que perdeu a oportunidade de resolver com ela, enquanto encarnado, pendências. E agora não tem mais chance. É a culpa batendo ali. Então a gente tem que pensar no nosso comportamento. E olha que interessante, a Marta Brandão, ela comentou exatamente aqui. Olha que legal, Marta. Eu estava falando aqui, acho que nós estamos na mesma sintonia. E ela fala aqui, ó. Por isso a importância de trabalharmos o desapego, que não quer dizer falta de amor. É isso aí. A gente não pode confundir as coisas, Geraldo. Então, é interessante que durante a fala de vocês, eu ficava pensando o quanto cada um de nós tem dessa rainha, né? Porque um dia todos nós vamos desencarnar. E será que a gente não vai carregar esses hábitos, esses costumes? Mas aí cai na orientação que o Luiz deu. É preciso ler, é preciso estudar. E muito mais que ler e estudar, é preciso sentir aquilo que está escrito, né? As obras do Chico Xavier, particularmente os romances do Emmanuel, dão a todos nós uma condição, de equilíbrio muito grande para que a gente possa realmente renovar o nosso padrão de pensamentos. E é por isso que a gente pensa assim, o orgulho e a vaidade ainda são muito prevalentes em nosso comportamento. Acreditamos e queremos acreditar em valores tão transitórios. Nosso olhar ainda se demora nos atrativos da vida terrena. Como disse um amigo, em distraídos vamos vivendo, né? Muito justo viver a vida e ser feliz, mas nós não temos o direito de nos manter na ignorância diante do robusto avanço da psicologia e das muitas verdades que a psiquiatria moderna tem nos proporcionado. Feita essa consideração, eu pergunto ao Luiz. Luiz, diante dessa colocação do Kardec aí, que a rainha presenciou o próprio enterro, né? Os espíritos presenciam o seu próprio velório e o seu sepultamento, Luiz? Cada caso é um caso, né? Nós não podemos generalizar. Existem espíritos que sim. E o caso dessa rainha, você observa que ela ter assistido o próprio enterro também já foi uma coisa que a espiritualidade proporcionou com uma devida finalidade. Porque lá no conto, ela reclama que tinha gente que não tratou com a mesma reverência, né? Então, quando, principalmente, é importante para nós, é necessário para nós que a gente assista, eles o fazem, que é justamente uma preparação para o nosso desenlace. Houve o desencarne, mas ainda não aconteceu o desenlace. Nós estamos ainda apegados perispiritualmente ao corpo físico. E quando nós estamos assistindo, a gente, na realidade, é mais ou menos um preâmbulo daquilo que está acontecendo. Olha, você está saindo de cena, né? Eu creio que é como um ator quando ele está na última fala do último capítulo, né? Ele está percebendo que está saindo de cena. Então, ele se acostumar com a ideia, né? Então, cada caso, Geraldo, é um caso e de acordo com a necessidade, porque a partir desse momento, esse desenlace é comandado pelo plano espiritual. A gente, na realidade, não tem muita consciência. Então, a espiritualidade, você vê que usa para conosco a maior consideração possível. Essa rainha, ela tem saudade do tempo bom, né? Imagina se ela tivesse vivido uma vida de miséria. Eu não acredito que ela tivesse com essa saudade toda, né? Então você vê que cada caso é um caso. E eles têm uma paciência danada. Eu e o Alan lá, a gente já chegava para essa rainha e dizia assim, ô meu, qual é a tua? Né? Você teve uma vida maravilhosa, gozou da liberdade, de valores, e agora está choramingando, por quê? Né? Então ela ia acordar mais rápido. Mas você vê que eles são muito... Eles respeitam muito o livre-arbítrio, eles são altamente considerados, né? Eu sempre penso assim, um dia eu vou mudar meu pensamento, que eu vou evoluir, né? Mas eu sempre penso assim, eles dão muita moleza, né? Para provas e expiações, eles têm que ser mais rapidinho, né? Então, Geraldo, é isso aí. Quer dizer, cada um de nós vai assistir ou não assistir. Agora, a recomendação da doutrina é muito clara. Aquelas pessoas que comparecem no velório, elas devem se comportar como se cada espírito que estivesse desencarnando assistisse o seu velório. Então, com a questão dos comentários, com a questão da prece, inclusive a doutrina coloca que esse velório que hoje a gente parou de praticar por causa dos roubos, etc., ele é importante para o desenlace perispiritual. A presença do encarnado ali, naquele local, ajuda os espíritos com energias para o desenlace. Entende? Então, é uma prática que a gente deve aprender a como fazer e fazer da forma certa. Esses bondosos amigos da espiritualidade, certamente eles dispõem de um sentimento, de um amor muito grande, e ele nos compreende lá no íntimo do ser, e por vezes eles têm essa paciência infinita com as nossas mazelas que ainda levamos para outra vida. Mas após essa leitura que eu fiz aí dessa rainha de hoje, a gente percebe que a rainha ainda ela se sentia terrena, ela se sentia nascida no país dela. E durante a leitura eu pensei numa pergunta, falei, vou fazer essa pergunta para o Alan. Então, Alan, nós somos brasileiros nessa presente existência. Após a morte, o sentimento de pátria e de raça desaparecem. Como seremos reconhecidos e identificados na pátria espiritual, Alan? Geraldo, às vezes a gente tem essa ideia, né, que o desencarne vai desvelar todo um arcabouço de vivências passadas, né, e que a gente vai tomar consciência de tudo aquilo que nós já fizemos e não fizemos, tal, mas não é nessa velocidade, não. Depende de uma série de coisas. Então, por exemplo, uma amiga nossa aqui falou que ela, se ela pudesse, ela não queria assistir o velório dela. E eu já falo que é o contrário. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá no meu velório. Eu acho que confortando as pessoas que ali estão, né? O Kardec, ele tem um ensaio, que agora eu não vou me lembrar se está no... Eu não lembro se está no Revista Espírita, no Céu e Inferno... Eu não vou lembrar agora onde está, mas eu posso procurar depois. Que ele fala que, com o tempo, provavelmente, a nossa encarnação vai ser mais longa. E essa encarnação mais longa, ela também vai dar a condição de, quando eu for desencarnar, é um ensaio. Lembra que ensaio é uma interpretação do Kardec, não é nada ditado pelos espíritos, vamos deixar claro. É na Gênesis. E que, ótimo, e que nessa possibilidade, quando chegar perto da nossa desencarnação, a gente vai saber, né? Porque a gente vai interagir e interexistir com o plano espiritual com muito mais dinâmica do que hoje. Hoje, a gente vê um espírito e fica com medo, né? Hoje, a gente percebe que tem algum espírito perto da gente, a gente fala, nossa, estou com algum obsessor aqui. A gente nunca consegue pensar que é um espírito bem, que é um espírito amigo, né? Estou falando de uma forma geral, é lógico. Mas, olha só, quando eu interexistir, imagina quando eu tiver um canal na minha TV, de cabo lá na TV, que eu convoque os meus entes queridos desencarnados para um bate-papo. Fala assim, gente, hoje às 8 horas... Aí não é difícil, Geraldo. Lá, eu estou lendo Ação e Reação, eles fazem uma evocação de uma entidade espiritual, no plano espiritual, de outro nível, que essa entidade, ela se plasma num aparelho de tela plana. Você vê que esse livro foi escrito há 70 anos atrás, ninguém se falava em tela plana, ele plasma numa tela plana, através, olha só, da vibração de médiums no plano espiritual, que doam a sua energia ectoplásmica para aquele espírito ali se manifestar. Por que que a gente não vai fazer isso num futuro, numa tela? Estou falando na tela da televisão como uma brincadeira, mas por que que a gente não vai ter um local que seja num centro espírita, seja onde que for, que a gente possa evocar um espírito amigo e ali tratar com ele uma conversa? Porque a gente vai interexistir muito mais. Então, nós ainda estamos aprendizes nessa questão da desencarnação. Muito aprendizes. Agora, imagina só, eu... Você achou aí, ô Luiz? Aonde está? Aqui. Ação e Reação, página 56 e 241. Aí, ó. Nosso Lar, página 29 e 131. O Livro dos Espíritos, questão 934. Olha que interessante. Então, veja só, por que isso não vai acontecer? E se a gente interexistir e estiver vendo o mundo, o plano espiritual, como a gente está se vendo no plano encarnado, eu chego lá para vocês e falo assim, ó, gente, no próximo sábado eu vou desencarnar. Então eu vou fazer uma festa de despedida na sexta, porque eu quero dar um abraço em todo mundo, meus amigos queridos, porque no sábado eu estou chegando no plano espiritual, eu tenho que ver como que foi minha encarnação, reprogramar, ver se eu fui bem, não fui bem, o que eu podia ter feito melhor. Não é mais perda de corpo físico, é só bota mudança. Fora. Bota fora. Vamos fazer um bota fora que eu vou chegar no plano espiritual. Olha que coisa mais linda que vai ser isso. É lindo isso. Por exemplo, eu estou lembrando aqui do desencarne da minha avó, mãe do meu pai. Ela tinha já 90 anos, mais ou menos. Era uma pessoa feliz, viveu de forma feliz, criou com os filhos uma felicidade tremenda na vida. Quando nós chegamos no velório dela, com todos os meus tios, são vários tios e primos, sobrinhos, a gente estava em festa. Não porque ela havia desencarnado, porque ela havia cumprido a vida dela de forma brilhante, que ela desencarnou de forma em paz. A minha tia falando que ela tinha 89 anos. É isso aí, tia. 89 anos. Não pode falar coisa errada que a gente já toma aqui. O Luiz foi no desencarne da mãe dele. Ele me contou. Ele tinha... 100 anos. Você tinha visto ela quando? Uma semana antes, né, Luiz? Uma semana antes. Tinha mandado aquela foto tomando um chopinho com ela, ela com 100 anos. Isso! Era isso? É isso aí. É isso que o Alan está colocando. Olha quanta bênção. Ela teve uma vida maravilhosa e ela quebrou o fêmur e não precisou ficar em cama de hospital. Sim! Só tem que comemorar. É comemoração. Agora, esse desapego e essa consciência de estarmos espíritos imortais numa jornada, ora no corpo físico, ora sem o corpo físico, é o que vem do nosso estudo, da nossa leitura, da nossa compreensão, né? E mais ainda, né? Minha tia está aqui me lembrando. Foi do jeito que ela queria desencarnar. Sabe que dia que ela desencarnou? Numa terça-feira de carnaval. Dia de festa. Olha só. E é exatamente isso, Alan. E ela chegou no plano espiritual em festa, eu tenho certeza, porque ela era desapegada, cara. Entendeu? É exatamente isso. Que eu acho que o objetivo dessa nossa conversa é exatamente despertar esses pensamentos e até essa mudança de padrão, né, que as pessoas têm. Porque muitas vezes os nossos raciocínios aqui estão muito atrelados aos hábitos e às culturas que nós alimentamos nessa vida aqui, né? E após a desencarnação, em geral, nós vamos passar a viver e desfrutar de um ambiente que nos é correspondente. Nós somos exatamente... Geraldo, deixa eu te cortar um pouquinho, só para que as pessoas fixem numa ideia boa. A gente sempre pensa que quem morreu vai se afastar de nós. Mas a gente esquece nem sempre que ele vai se encontrar com aqueles que partiram. Sim. A minha mãe, quando morreu, eu lembrei exatamente disso. Ela foi se encontrar com a mãe que ela perdeu com 3 anos e com o pai que ela perdeu com 5. Entendeu? Quer dizer, então não existe razão para mim ficar lamentando uma coisa que é a felicidade dela. Pode continuar, Geraldo. Então, assim, o que eu estava falando, Luiz, é exatamente isso, que a gente é aquilo que pensa e vive aquilo que sente. Então, após a desencarnação, não vai haver nenhuma mágica, não vai fazer um movimento que tudo vai se modificar. Você vai continuar sendo o que você é. E, às vezes, a sua memória ela se torna mais lúcida, muitas vezes, após o desencarne. E em cima disso, eu fiz as perguntas que agora eu faço ao Luiz. Luiz, após a morte, nós vamos continuar a nos preocupar com aqueles que aqui ficaram? Porque a gente via que a rainha estava preocupada com o filho dela em reconquistar todas as suas terras. A vida de nossos filhos e dos nossos netos que estão aqui na Terra, eles podem interferir no nosso comportamento e equilíbrio emocional depois da morte? Porque eu vejo no livro André Luiz, o André Luiz faz relatos muito interessantes, quando ele vai visitar a sua família e ele chega aqui e ele vê a sua esposa já casada de novo. E ele vê os seus filhos. Então a pergunta que eu faço é, aqueles que aqui ficaram, direta ou indiretamente, podem interferir no nosso equilíbrio da vida depois da morte? Geraldo, eu vou pedir um parênteses aqui para que as pessoas conheçam uma coisa que é doutrinária, é fundamental na doutrina dos espíritos. É generalidade e concordância dos espíritos. Então, o que, que o Kardec fez? Ele, obtendo uma porção de informação de espíritos elevados, ele analisou-as, catalogou-as e colocou no livro dos espíritos aquilo que é geral. Então, nós não podemos pegar um exemplo e achar que é assim. Esse é um dos exemplos do que acontece no plano espiritual. Por isso, a gente, de novo, insiste. Vamos conhecer. Porque quando a gente conhece o que tem lá no plano espiritual, a gente vai viver melhor em consonância com aquilo que nós vamos encontrar. Então, por exemplo, o Evangelho de Jesus, há 2000 anos, nos fala: cultivai o tesouro que a traça não rói. Né? Então, a gente fica pensando, ah, isso é bobagem, lá do tempo de Jesus. Não! Isso é a realidade que nós vamos encontrar quando a gente desencarnar. A gente vai se deparar com o tesouro que a traça não ruiu. Então, cada um de nós vai vivenciar de acordo com como se preparou para isso. Exatamente. Então, eu estou recebendo aqui um sussurro, fala mais baixo. Alan, não é só a tua tia que está se intrometendo aí, não, sabe? Tem mais gente. Então, Luiz, é que o seu áudio, talvez você tenha que abaixar um pouquinho aí no computador, ele fica alto mesmo. Mas pode falar alto, porque... A gente ouve melhor, né? Isso. Na realidade, cada um de nós vai encontrar aquilo que se preparou, né? A reação daqueles que ficam, a gente não pode evitar. Cada um vai ter uma reação diferente. Agora, o impacto disso em nós vai ser de acordo com aquilo que nós nos preparamos para vivenciar. Para quem fica, o recomendável é que não se desespere, porque normalmente são energias que são emanadas. E se aquele que foi não está preparado, nós só estamos propiciando pior para ele. Exatamente. Fala, assim, a pergunta foi se pode interferir. Poder pode, mas depende de cada um. Depende do seu estado emocional, depende do seu equilíbrio, depende do que você construiu dentro de você e do que você trabalhou na sua vida para lá você desfrutar de uma paz, de um equilíbrio maior. Né? E decorrente até dessa pergunta, eu faço ao Alan a seguinte pergunta. Alan, mais uma vez, lembrando essa rainha de Old aí da Índia, uma vez uma grande personalidade terrena desencarnada ou uma reconhecida autoridade, no mundo espiritual, ele vai ser visto como essa personalidade? Ele vai ser visto com essa autoridade? Ou ele vai ser como um indivíduo qualquer? Desencarna uma pessoa famosa, uma grande autoridade na ciência, seja lá qual for. Como ele será visto e tratado na espiritualidade, Alan? Bom, antes de eu responder isso aí, o Marcelo Libardi, ele fez uma colocação aqui que tem a ver com o que nós estávamos falando antes. Então, para não entrar num assunto novo, vamos falar aqui. Ó. Ele pergunta assim, se existe uma porcentagem para saber quantos vão se encontrar com parentes e quantos irão ou ficarão em planos inferiores. A maioria vai demorar para estar em harmonia com entes queridos? Marcelo, para o seu conforto é o seguinte, vai depender de cada um de nós o desapego e a paz interna. Os nossos entes queridos vão estar do nosso lado, a gente vendo ou não vendo. Para a gente entrar em sintonia com eles e os ver, vai depender só de nós. Nós vamos ter que melhorar nossa vibração. Por exemplo, André Luiz ficou 8 anos no plano, no, no, no, numa região umbralina, em sofrimento, e até que um dia ele lembrou da prece. Nossa, prece, Marcelo. A prece é o que melhora o nosso padrão vibratório. E aí, algumas entidades que estavam acompanhando ele desde o começo dele chegar lá, ele pôde ver e eles conseguiram resgatá-lo. Aí ele vai ter com a mãe dele muito tempo depois, e ele dá uma dura nela. Ô mãe, nossa senhora, me amava tanto e me abandonou 8 anos naquele lugar lá. Aí ela fala assim, não, André, eu estava com você desde a hora da sua cirurgia que te levou à morte. Só que você não estava me vendo. A sua vibração, o que você se mergulhou na terra que não permitia que você me visse, mas eu estava lá. E aqueles emissários que te resgataram na prece, eles estavam sob meu comando lá. Por isso que você foi resgatado. Então, vai depender da gente, tá, Marcelo? Bom, e voltando sobre agora... Sobre a personalidade terrena autoridade desencarnada, né? Isso. Quando a gente desencarna, normalmente a gente mantém a aparência no perispírito do último encarnação. Então, normalmente a gente vai ser reconhecido por essa aí. Tem gente que acha que desencarna e vai ganhar uma plástica, né? Vai ficar mais bonita, né? Vai ficar mais jovem. Fala assim, não, eu vou... Agora eu mudo. Não é tão fácil assim. A gente vai para o plano espiritual do jeitão que a gente era aqui. Então, cuida do jeitão seu, que é o jeito que você vai se apresentar no plano espiritual. Quando você se apresentar no plano espiritual com esse jeitão, não é que você vai ser respeitado pelo cargo, pela função. Não, você vai ser reconhecido. No plano espiritual, nós somos respeitados ou menos respeitados de acordo com a nossa emanação de luz do nosso corpo espiritual. Exatamente. E a emanação de luz do nosso corpo espiritual depende única e exclusivamente do que nós construirmos em nosso coração, nos nossos sentimentos. Não tem Exatamente. Como no plano espiritual virar mendigo de luz, pedindo luz para brilhar mais, para fazer de conta que é mais do que o outro. Lá o que manda é o que irradia do seu coração. Então vai ser assim, ó. Tem até uma historinha, acho que o Luiz contou uma vez, Luiz, vê se você lembra dela, que um grande palestrante espírita... Hã? O André Luiz, do baile? Não, não. Que um grande palestrante espírita desencarna e ele tinha uma capacidade de palestras maravilhosas, uma eloquência muito grande. Sim. E no fundo lá do centro... No Irmão X, né? No fundo lá do... Pode falar, pode continuar. No fundo do centro, lá tinha um velhinho que ficava escutando as palestras tal, e muito simples, acabava as palestras, ele ia embora e tal. Aí quando os dois chegam no plano espiritual, né? O velhinho, logicamente, morreu um pouco antes, depois o palestrante queria ser tratado que nem uma autoridade, tribuna, né? Tribuna, né? Eu quero, olha quem que eu fui, né? Olha as coisas que eu falei, né? E daí lá ele é recebido por esse velhinho, que irradiava tanta luz, e ele, não, ele era apagadinho, o palestrante, né? E aí o palestrante questiona ele, fala assim, mas, viu, não está invertido as coisas aqui, não? Houve algum engano, né? Houve algum engano aqui, né? Por que você está aí nessa função de coordenação de tudo aqui? Eu sou essa coisinha aqui, né? O velhinho fala para ele assim, é que tudo que você falava, eu praticava. Exatamente. Essa é a moral da história, né? Então, olha aqui, ó, nós três somos falantes. Alan, isso que eu ia lembrar. Vamos olhar sempre para o público assim, Alan, para ver quando a gente estiver lá, identificar alguém que nos queira bem. E eu sempre acredito, Alan e Luiz, e todos que estão nos ouvindo, que a gente consegue colocar na nossa voz aquilo que nós somos, né? Quando for fazer uma palestra, que você faça a palestra, mas coloque alguma coisa sua, um sentimento seu. Eu acho que essa interação não vista, muitas vezes não percebida, cria um clima de recepção muito maior daqueles que nos assistem. Eu acho que esse é um dos temperos principais da espiritualidade que devemos trabalhar dentro da gente. Mas dando sequência a esses raciocínios que estamos fazendo aqui, a gente não consegue entender exatamente... O Alan quer falar alguma coisa. Ô, pois não, Geraldão. Não, eu só quero. O Luiz Shine lembrou de uma forma muito querida. É, eu estava contando lá da minha avó e ele lembrou que o Chico desencarnou como ele queria no dia 30 do 6 de 2002. Quer dizer, daqui a 2 dias, vão fazer 18 anos da desencarnação dele. E foi um dia de festa que nós estávamos ficando Sim. pentacampeões mundiais de futebol no dia da desencarnação dele. Então, Exatamente. eu falo aqui agradecendo a lembrança do Luiz e reverenciando o Chico, porque nós estamos lendo aqui e comentando muitas obras que ele fez, o Da vida trabalho de dele. psicografia. Então, é isso que a gente pode levar na vida. Vou pedir para todo mundo aqui para a gente endereçar daqui a 2 dias uma prece em nome do nosso Chico, que tanto fez por nós. Geraldão, era só essa lembrança, meu amigo. Então, a gente quando reencarna aqui, é natural que você está inserido na vida e você fica, de uma certa forma, vivendo a vida, os prazeres da vida, que tem o dinheiro, tem o poder, tem a fama. E muitas vezes, ao estar encarnado, você fica imaginando se você não podia ter mais dinheiro, né? Jogar na Mega Sena, ganhar sozinho. Se eu ganhar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou abrir 10 centros espíritas, né? Todas aquelas promessas diante de ganhar, né? Mas assim, eu pergunto ao Luiz, Luiz, tem reencarnações que são beneficiadas por viver num país maravilhoso, que não tem problema nenhum, e você acaba desfrutando de um bem-estar muito grande. E tem outras reencarnações que acontecem em países mais difíceis. E eu queria que você nos dissesse quais são os principais perigos, os riscos de uma vida em que você é cercada de toda uma estabilidade financeira e aquela vida vivendo um pouco mais dura, nos momentos de tristeza, onde você não tem dinheiro para nada. Quais os riscos de uma e de outra vida, Luiz? Eu vou bater de novo na tecla do conhecimento. A vantagem de se conhecer é que a gente entende da responsabilidade que nós vamos ter após o desencarne. Todos nós que vivemos nesse Brasilzão aqui, cheio de benefícios, né? Sem problemas naturais, com uma abundância de vegetais, de frutas, com essa alegria que faz parte da nossa vida, porque cá para nós, viver no Brasil é uma moleza. E principalmente viver num estágio que a gente tem praticamente tudo o que quer. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque quanto mais dificuldade, menos responsabilidade o espírito vai ter. No sentido de que não teve as adversidades para colocá-lo em prova. Então, na realidade, quando o espírito só passa dificuldade, ele pode não ter resolvido tudo, mas resolveu uma boa parte. Agora, quando a gente só tem facilidades, a gente pensa assim: puxa vida, como eu fiz coisa boa. E aí, quando vira a conta, a gente vai ver aquela conta assim, quanto deixou de fazer. Então, para você, para mim, que não passou por desemprego, não passou por morte de familiar, não passou por dificuldade nessa existência, fica muito esperto. Porque se você faz 100, é melhor aumentar para 1.000, porque ainda vai ficar devendo muito. Porque é muita responsabilidade. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. O Evangelho é Sem muito dúvida. claro. Isso aí, Oh, Geraldo. isso é verdade, porque assim, as pessoas às vezes almejam. Você olha na fila da Mega Sena, só um minutinho, Alan. Você olha a fila da Mega Sena, está sempre cheio. E às vezes naquelas reuniões espíritas, onde são, hoje nós vamos estudar o livro tal. Tem meia dúzia de pessoas, né? Então é importante assim, o dinheiro é importante? É. O desfrutar de tudo que a vida tem é importante? É. Mas como disse o Luiz, se nós estamos instruídos, se nós estamos cientes, se nós estamos fazendo um trabalho de reforma íntima, tanto faz a vida com dinheiro ou a vida sem dinheiro. Mas, assim, eu acredito que a vida onde você é cercada com grandes problemas, com grandes facilidades, corre o risco de você escorregar mais fácil. Mas diga, Alan. Não, eu lembrei da parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, a um foi dado 5 talentos, ao outro 3, ao outro 1 talento, né? Para que o senhor fosse e voltasse, né? Eu não vou lembrar a parábola inteira aqui. E o de 5, quando o senhor voltou, tinha 10, então ele foi compensado por isso. O de 3 tinha 6, dobrou também. E o de 1 tinha escondido 1 e devolveu 1 com medo do senhor dele perder aquele 1. Não sabemos quantos talentos cada um de nós tem. Agora, o importante é multiplicar os talentos. Se você tem uma habilidade nessa vida, põe ela em multiplicação, colabora, divide, compartilha. A missão de ter dinheiro, para mim, eu acho que a prova de muito dinheiro é muito mais difícil que a prova de sem dinheiro. Porque sem dinheiro... Você já está inibido mesmo. Eu até brinco muito assim, que eu falo assim, nossa, como eu tô devedor. Eu tenho que fazer mais do que eu faço, porque a minha vida é maravilhosa. E eu estou falando de verdade isso, é sentimento. Eu me sinto devedor. Será que o que eu posso fazer mais? Eu sempre fico tentando achar uma maneira de fazer mais, porque eu sinto que eu ganho mais do que eu faço. Meu salário está maior do que a minha conduta. É, o que a gente percebe é assim, Alan, se você recebe uma vida com muitas facilidades, possivelmente você não deve aguentar passar por grandes provas. E aquele que vive as grandes provas, talvez ele esteja no momento de vivenciar essa dor para poder crescer. Mas uma coisa que me fica na cabeça, o cara vai fazer a pergunta ao Alan, existe aqui no nosso meio uma briga assim, não, a minha religião é melhor que a sua, eu sou isso, você é aquilo, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então, eu digo assim, Alan, a religião que ora professamos, seja espírita, católica, protestante, budista ou muçulmana, nos beneficia ou cria dificuldades depois da morte? Ah, meu amigo, eu acho que todas as bases religiosas que nós conhecemos, se você for no livro base ou nos estudos basilares de cada uma dessas religiões que você falou, de cada uma das doutrinas, é brilhante os fundamentos iniciais. São brilhantes, né? Você pega a Bíblia, por exemplo, como uma coleção de livros que conta a história dos nossos avós, que são os nossos judeus, né? Os judeus são os pais do cristianismo e o cristianismo são os nossos pais. Então, nós espíritas somos neto judeu e filho de cristão, né? Então, é um contínuo, né? É um contínuo de vida, de aprendizagem que nós estamos aqui. Quando você pega a Bíblia, que coleção de textos! E, logicamente, sempre escritos de forma mitológica, porque falava para um povo mais simples, usando as alegorias daquela vida, agricultura, plantações, gado, porque era a linguagem que eles iam entender. Só que foram tudo escrito de forma mitológica. São exemplos que a gente até hoje interpreta dentro da nossa capacidade hoje. E vamos interpretar aqui há 1000 anos diferente. Então, qual religião é melhor? Nenhuma religião é melhor, nem o espiritismo, né? Para aqueles que encaram o espiritismo como religião, nem o espiritismo. O que é melhor é a maneira que você usufrui do conhecimento que você tem na mão. Você está recebendo um conhecimento que é o recurso que muitas vezes você precisa para a sua transformação. Então, se eu nasci católico, vivo o catolicismo, pratico, mas eu pego o ensinamento daquele catolicismo e me transformo, fiz um excelente uso do catolicismo. Exatamente. Agora, não adianta eu ter nascido, eu falo normalmente que quem nasceu em família espírita que nem eu, é o tipo de espírito mais perturbado que tem. porque precisava desses ensinamentos desde cedinho para ver se ficava melhorzinho um pouquinho, né? Então, o recurso que a gente tem, conforme a gente usa, esse é o melhor que a gente pode imaginar da religião. Agora, aqueles que usam da religião como ferramenta de praticar o mal, de massacrar, de dominar, esses não estão usando a religião. Eles estão usando os artifícios que ainda estão dentro do coração dele, que é esse egoísmo exacerbado, né, Luiz? O Kardec respondeu essa pergunta, e você está dentro dessa pergunta, na questão 842 do Livro dos Espíritos. Fizeram essa pergunta para ele. E ele diz que a melhor religião é aquela que levar mais número de pessoas à prática do bem e à falta de hipocrisia. Nossa, exatamente o que o Allan colocou em outras palavras. Não, e olha só, e essa falta de hipocrisia, Geraldo, foi o principal, além de trazer o amor para nós, né? Além de Jesus nos ensinar o amor, que foi talvez a principal missão da encarnação dele, ele combateu a hipocrisia. Sim. Que era a religião praticada naquela época. Não é que aquela religião não servia, não. Era a maneira que aqueles que levavam a religião estavam levando, de forma hipócrita, né? Porque o maior templo que Jesus deixa claro aonde está, dentro do nosso coração. Então, se o meu coração quer erigir um templo de amor, não importa a ferramenta que eu uso, não importa a religião que eu envergo, importa é que eu vivencie ela. O Luiz quer falar, depois da fala vamos dar sequência. Só corrigindo a minha fala, não é falta de hipocrisia, mas ausência de hipocrisia. A gente que vive a vida médica, a gente acaba estando ao lado de grandes dores, de grandes sofrimentos, e ao longo desses 35 anos de formado, 36 anos de formado, a gente vê muitas pessoas sofrendo amargamente grandes doenças e grandes provas. E é em respeito a todos esses pacientes que eu faço essa pergunta ao Luiz. Porque às vezes a gente faz uma pergunta sem estar vendo a dor do próximo, e às vezes a resposta é muito simples, né? Mas quando você está diante daquele que está sofrendo, quantas vezes o médico não recebe a seguinte pergunta: doutor, por quê? A minha vida eu fiz isso, foi tudo bem, e agora eu sofro uma doença, tenho um câncer, tenho uma leucemia, tenho aquilo. Então, para essas pessoas, Luiz, que vivem a dor da dificuldade, da doença, da separação iminente daqueles que ele ama, em respeito a eles, que talvez muitos deles estejam nos ouvindo, eles perguntavam para mim muitas vezes: onde é que está a justiça divina? E não eram espíritas, eram católicos, protestantes, evangélicos, seja lá qual for. Então, em respeito a todos esses que sofreram com a visão espírita, com o estudo que você fez, Luiz, onde está a justiça divina diante dessas grandes dores? Ô, Geraldo, essa resposta que eu vou dar é para você, não é para aqueles que não conhecem, né? Mas a justiça divina está na reencarnação. É mais ou menos que nem aquela historinha que o Allan colocou outro dia. O padre já estava lá no galo da igreja, veio o helicóptero e ele não quis a carona do helicóptero. Depois foi reclamar que Deus não assistiu, né? Então, você é livre para aceitar ou não a reencarnação. Agora, se você não aceitar, vai ser muito difícil compreender a justiça divina. Entendeu? Sem dúvida. Não, eu entendi, claro, né? E Allan, realmente é uma situação difícil essa diante da dor. Mas sempre quando eu falava, Luiz, eu falava assim: alguma razão deve haver para tudo isso deve estar acontecendo. Talvez a gente não tenha a resposta de imediato agora, mas com o tempo, quem sabe, você vai entender melhor o porquê dessa dor, né? Mas dando sequência nesse raciocínio, o Luiz, e perguntando ao Allan, é muito comum a gente ver o seguinte: existem poderes constituídos no mundo que determinam leis e regras para a sociedade. Quem exerce esse controle e essa administração no mundo espiritual? Porque muitas vezes, o Allan, a gente vê assim, ah, mas lá é tudo certinho, é tudo organizado, tem computador, como é que funciona esse negócio de reencarnação? É tudo milimetrado. Como funciona essa administração no mundo espiritual, Alain? Eu quero um dia fazer um curso para aprender isso aí, cara. Porque o dia que eu dominar isso aí, eu vou ser um excelente administrador. Os recursos do espírito são fantásticos, né? Então, existe uma... Todas as leituras que eu fiz em cima dessa ideia, existe não é necessidade a palavra, existe uma busca natural no universo pelo equilíbrio, pela harmonia. Sim. Então, quando você mais evoluído, não é o nosso caso, aqui eu estou falando em espíritos muito evoluídos, né? Vou deixar claro. Quando espíritos muito evoluídos entram nesta sintonia, dessa harmonia, desse equilíbrio, eles percebem um comportamento equivocado simplesmente quando a pessoa está indo contra a harmonia e o equilíbrio. Né? Não precisa de muito esforço para isso, na realidade. Se você olhar para você mesmo, aquilo que você está fazendo está gerando harmonia e equilíbrio ou está gerando descompassos e desequilíbrios? O que que você está gerando com as suas ações? Então você vai saber se você está dentro do rumo do universo ou não. Né? Se a sua fala ajuda, equilibra, ou se a sua fala divide, destrói. Você já sabe que sintonia que você está. Agora, imagina um espírito evoluído, muito mais do que a gente saiu do nível primitivo, estamos no nível de expiação e prova, segundo a doutrina espírita. Agora, imagine um espírito lá, vibrando no nível de espírito puro, de espírito feliz. Ele percebe a harmonia de uma maneira tão mais intensa do que a gente e percebe a desarmonia de uma forma tão rápida que ele consegue organizar o equilíbrio abaixo dele com muito mais facilidade. Porque assim, quando a gente vai administrar, querendo, se a gente realmente quer equilíbrio e harmonia naquilo que a gente está administrando, a gente só promove movimentos que gerem harmonia e equilíbrio. Quando o nosso movimento não for gerar isso, a gente se cala. Deveria, né? A gente para. Então, diz Leon Denis, tem um livro, por sinal, de Leon Denis, que chama Arte e Espiritismo, que me veio à memória agora, que nos níveis mais altos dos espíritos, não é através de fala que se comunica as coisas, é através de música. Mais uma vez, me lembrando aqui, a questão do equilíbrio e da harmonia. Então, é uma vibração tão harmônica e tão suave que os espíritos já entendem o recado. Porque tudo é vibração. A fala, o que que é? Não é nada. A fala é uma forma da gente interagir. Porque quando você encontra uma pessoa amorosa, você olha no olhar dela e você vê que ela é amorosa, ela não precisa falar. E é interessante, Alain, porque eu fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente tenta entender o que está numa outra dimensão utilizando os sentidos daqui. O objetivo foi exatamente dizer o seguinte: nós estamos inseridos no mundo onde existem esses os sentidos que nós vivemos aqui. Ao desencarnarmos, nós estaremos diante de uma outra realidade, com outros sentidos, com outras percepções. Existe uma plasticidade da vida e lá esse processo de administração e controle vai muito além do que nós imaginamos e passa exatamente por isso que você falou, dessa identificação com Deus, desse equilíbrio, dessa harmonia íntima, né? Então, é exatamente isso. E aí, dando sequência, são 10 horas e 44, ainda cabem as duas últimas perguntas que eu vou fazer aqui ao Luiz e ao Alain. Que eu sempre penso assim, quando a gente desencarna, a gente leva com a gente tudo aquilo que a gente acabou desenvolvendo como hábito, como cultura, como entendimento, e muitas vezes até sentidos físicos a gente leva para o mundo espiritual. E eu pergunto ao Luiz, aqui na Terra nós temos as nossas necessidades, a nossa necessidade de satisfazer algumas necessidades fisiológicas. No mundo espiritual, Luiz, subsiste a fome, o sono, o cansaço, a dor, ou isso é somente do mundo terreno? Geraldo, o Divaldo Pereira Franco, ele tem um artigo muito bonito sobre a questão da hegemonia dos poderes. E ele fala exatamente isso, que no plano espiritual, a hegemonia do poder ela é ditada pela moral. Então, a moral ela está em harmonia com tudo isso que se chama vibração. Nós, no plano físico, nós dependemos dos sentidos, né? Você vê que a nossa audição ela capta uma faixa de som. Existem sons que existem, mas nós não captamos. Na nossa faixa vibratória, quem manda é o poder, né, da força, do poder do mando. Né? Então, na realidade, a moral entre nós ainda está muito aquém do seu verdadeiro lugar. Agora, no plano espiritual, você sabe quem é que manda. Né? A gente cansa de ler aqueles livros do André Luiz, que vem a nossa irmãzinha lá do alto e tal, e vai tratar de um caso ali que o André Luiz e o mentor espiritual não estavam conseguindo dar a mínima conta, e só com a presença dela, ela já irradia aqui, que entra todo mundo na faixa. O próprio Chico, né, com a sua presença aqui na Terra, a gente cansou de observar ele perante a multidão, perante pessoas. Ele apequenava as pessoas quanto ao aspecto físico, onde as pessoas se transformavam assim num gatinho. A gente tem fotografias, aquele soldado de 2,5 metros beijando a mão do Chico. Então você vê que era aquela moral se transmitindo através dos órgãos físicos. Quanto mais a gente se desvencilha da matéria, enquanto está em contato com ela, é o maior benefício que nós vamos encontrar no plano espiritual. Por isso que a doutrina bate tanto nessa tecla. Vamos nos desapegar das paixões, se desapegar daqueles que a gente está apegado pela ânsia de posse, né? Filhos, mulher, essa coisa toda. Agora, no plano espiritual, a gente, tudo isso é regido pelo pensamento. Exatamente. Então, o espírito se alimenta pelo pensamento. Mas André Luiz nos relata de que alguns espíritos, eles ainda carecem de alguma coisa física. Então, eles preparam, exatamente, inclusive, uma sopinha para dar para o bruto ali que ainda carece de materialidade no alimento. Então, a gente, exatamente, tem que se preparar exatamente para não passar essa vergonha. Né? Porque você já pensou? Você chega lá no plano espiritual, fiz programa Visão Espírita 15 anos. É, Geraldo, nós vamos preparar uma sopinha para você. Né? Então, que a gente, de novo, né? De novo, batendo na mesma tecla. Se a gente andar perdido e distraído, como o Alan sempre comenta, a gente, sem sombra de dúvida, vai dar mancada quando chegar lá, porque a gente vai desconhecer tudo. Agora, se a gente procurar saber o que, que nos espera, a gente tem possibilidade de dar uma melhoradinha, uma gabaritada, né? Gabaritada antes de chegar lá. É isso aí, Geraldo. Então, eu fiz essa pergunta porque eu tenho ciência de que algumas reuniões mediúnicas, muitas vezes o espírito vem, como eu fiquei sabendo, e o espírito falou que ele só sairia dali depois que ele se alimentasse, que ele estava com fome. Então, isso é uma coisa comum, por isso que eu perguntei, leva fome, leva o sono, porque o próprio André Luiz, em muitos livros, ele não chega a dormir, ele descansa, ele fica no ambiente, numa cama, refletindo, meditando, como que se ele ficasse num estado assim, meio em alfa, daqui a pouco ele sai para o trabalho. Isso era o estágio que ele estava. Agora, existem situações que são diferentes, porque aqui no mundo você necessita do sono, você necessita do alimento, da proteína, da caloria. Passou para o lado de lá, o contexto é outro. É uma outra realidade, são outras regras, né? É uma outra vida. Mas eu aproveito para perguntar para o Alan. Alan, muitas vezes a gente vê descrições de espíritos com vestimentas próprias. Em geral, os espíritos desencarnados, eles se apresentam com as vestes típicas ou as próprias vestes que eles estavam aqui na Terra. Como agora eu estou de blusa cinza, uma camisa meia vermelha e tal. Eu posso ser visto assim na espiritualidade. E tem outros espíritos que muitas vezes se apresentam com aquelas vestes antigas, claras, né? Por que que alguns espíritos se apresentam com essa vestimenta típica do ano 2020 e aqueles espíritos se apresentam com vestimentas muitas vezes de grupos antigos, de culturas antigas? Ô, Geraldo, aí vai depender um pouco de cada espírito, né? Então, o espírito muito evoluído, ele, às vezes, ele quer utilizar até uma aparência, porque daí ele pode escolher uma aparência para o seu corpo espiritual, de uma vida que, para ele, foi muito cara no sentido de ser muito, muito importante, né? Muito transformadora, muitas vezes. Por exemplo, o Emmanuel, pelas próprias explicações do Chico, teve várias encarnações depois daquela aparência do Emmanuel. Mas ele gostava... O senador Publio Lentulus, né? Ele gostava de usar aquela aparência do senador Publio Lentulus, aquele manto que ele usava, porque foi talvez a encarnação que ele viu Jesus encarnado, inclusive, que ele teve uma oportunidade de transformação e não aproveitou, e talvez ele não quisesse esquecer que se ele tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele estaria muito mais evoluído do que está hoje, né? Ou não, ou talvez foi justamente aquele comportamento que foi a grande alavanca que impulsionou a sua evolução. Né? Então ele gostava de usar aquela aparência dele lá. A maioria de nós, ainda como não temos essa evolução a ponto de poder escolher uma aparência, uma vestimenta, a gente vai acabar se manifestando muito do jeito que nós estamos acostumados a manifestar, né? Por quê? Porque tudo vem do pensamento. Então eu não vou conseguir mudar meu hábito só porque eu desencarnei, né? Não vai ser uma coisa tão rápida assim, né? Então, eu desencarnei, a minha manifestação, na maior parte das vezes, vai ser com a aparência última e com as vestimentas que eu estava acostumado a utilizar. Portanto, agora, nessa época de Covid aí, é importante lembrar para você parar de usar um pouco o pijama dentro de casa. Porque se você desencarnar agora, você vai... se você desencarnar agora, você vai estar acostumado... a usar só pijama, aí você vai ficar parecendo um espírito de pijama. Não, e é interessante essa pergunta que eu fiz, porque os espíritos se apresentam, muitas vezes o mesmo espírito, ele se apresenta de aparências diferentes. Eu já soube de espíritos que se manifestaram num determinado lugar com uma aparência, e num outro lugar com uma outra aparência. Eles têm a liberdade, se tiverem méritos, de se apresentar de uma ou de outra forma. Em geral, eles se apresentam com a mesma forma para criar aquela identificação. Outra coisa, a gente cuidado no julgamento, na avaliação, porque muitas vezes um espírito que se apresenta com uma aparência simples, ele pode ser um espírito altamente evoluído. E aquele indivíduo cheio de pose, de repente, ele é um espírito aprendiz. Isso tem no livro No Mundo Maior, em que tinha uma irmã, a irmã que lá compareceu com uma aparência extremamente simples, uma roupinha muito simples, e era de uma grande evolução. E ali do lado, aprendendo, estava o André Luiz e o Calderaro. Então, são imagens muito interessantes. Assim, a avaliação que nós devemos fazer e o entendimento que devemos ter O que que aquilo desperta em você? Qual o sentimento que veio à tona quando você estava diante daquele espírito? Eu acho que isso é o mais importante. Não devemos dar tanta atenção ao que vemos, mas sim àquilo que sentimos. Não é isso, Luiz? Sim. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 55 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Luiz, gostaria de ouvir suas últimas palavras, tecer suas últimas considerações nessa hora e meia que estamos aqui. Você falou que tinha mais uma pergunta? Não tem? Não, eu perguntei para você se no mundo espiritual... Não, mas agora... se subsistia no mundo espiritual a fome, eu fiz a pergunta, mas se a fome persistia... Ah, tá, você falou que tinha duas, mas vamos lá. Últimas considerações. Isso. Tá. Então, que Jesus continue nos abençoando, né? E que nós possamos aproveitar toda essa experiência que nós estamos vivendo para o nosso crescimento. Se a gente sabe que não existe, né, coisa boa ou coisa ruim, mas o que existe é a forma como nós recebemos o bom e o ruim. Então, que em toda ocasião aparentemente ruim, a gente possa agir para o crescimento nosso espiritual. E esse crescimento significa atender com resignação a situação que nós estamos vivendo. Que a gente possa entender que existe alguma coisa fora do nosso controle e que tudo isso significa alguma coisa. Então, que a gente receba com resignação. Excelente. Alan? Ô, meu amigo Geraldo, eu, aproveitando que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, eu gostaria de falar que o nosso programa ele é mantido com doações voluntárias. Essa semana foi excelente em doações, recebemos várias doações, muito bacanas, a gente gosta, agradece muito, porque é um incentivo a gente fazer o nosso programa. Né? Essa doação, nós temos uma conta... Quem quiser pode me perguntar que eu passo essa conta depois. Não vai dar tempo de eu postar aqui agora, então me passem essa pergunta. Na realidade, eu até tenho que preparar um banner aqui para a gente divulgar durante o programa. Sim. Porque nós estamos ajuntando um pouco de dinheiro, nós estamos mais ou menos com R$5.000 de saldo, mais ou menos. E esse dinheiro ele vai ser para ajustar tecnicamente quando voltarmos a trabalhar no estúdio para mantermos essa ideia de vídeo e áudio. Então, nós vamos ter que fazer alguns investimentos nessa volta, nós estamos já cotando algumas coisas assim, para que a gente continue nesse modelo, porque nós estamos gostando muito, sabe por quê? Porque a gente recebe muita pergunta, a gente interage com as pessoas, que era o que a gente sempre queria fazer no rádio, mas parece que no rádio isso não dava muito certo. Com o vídeo, está sendo uma delícia essa interação. Você que está nos ouvindo, continue a perguntar, continue a colocar suas perguntas, suas ideias, suas frases. Isso melhora o nosso programa, isso incentiva que a gente continue fazendo esse trabalho, e a gente faz com o maior carinho do mundo. É uma delícia acordar domingo para fazer esse trabalho, né? Já estamos aí com há mais de 21 anos nesse trabalho, então é um trabalho que, às vezes, eu já escutei isso, o Luiz já escutou isso, o Geraldo, eu não sei, mas deve ter escutado também, mas todo domingo? Vocês não têm mal o que fazer de domingo? Não temos mais o que fazer, isso aqui é o combustível para a gente passar o melhor o nosso domingo, é a alegria nossa é estar junto com vocês. Então, muito obrigado. Hoje tivemos mais de 80 pessoas ao vivo com a gente. É uma alegria estar com vocês. 80 conexões, né? Não sei se é 80 pessoas, porque tem conexão que tem 2, 3 pessoas. Então, às vezes, é muito mais de 100 pessoas juntos com a gente. Um grande tem até conexão espiritual, né? Ah, nem vamos falar disso. Daí é muita gente, né? Então, um grande abraço para todos. E que a gente tenha um domingo abençoado, viu, meus queridos? Uma vez já me perguntaram qual era o objetivo do nosso programa. Eu acho que o objetivo principal é a difusão do conhecimento espírita. É nós falarmos aqui tudo aquilo que nós já lemos, estudamos, que nós trocamos ideia. E o segundo, que seria um prazer muito grande, é motivar você que está nos ouvindo a ir nos livros, a ler, a buscar, a fazer as perguntas que o Alan fala aí, para que a gente possa interagir. Seria muito mais interessante se tivesse mais perguntas, mais questionamentos, se tivesse um público em que a gente pudesse interagir dessa maneira. Então, esse é o objetivo, é difundir o Espiritismo e fazer com que você fique mais próximo da gente. Tá bom, meus amigos? Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.